Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Salve, salve, queridos e queridas e querides da Rádio Brasil Atual. Eu sou Joyce Jane Teixeira, integrante da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. E aqui também hoje com os meus parceiros de sempre, de núcleo, bulinando, discutindo aqui no terreiro da Rádio Brasil Atual. Dá um salve aí, gente! Salve! E hoje aqui também com o nosso bem... Eu vou falar sempre que é o crush master, entendeu? A gente tem crush histórico, que é o Luiz Gama. A gente tem vários crushes. A Grada Quilomba. São muitos crushes, para dar conta. Então, eu vou apresentar, porque, enfim... Salomão Jovino da Silva é o nosso espetacular Saloma Salomão, músico, pesquisador, africanista e doutor em História Social pela PUC São Paulo. Educador, letrista, vocalista e flautista. Foi pesquisador visitante do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, pesquisando culturas musicais africanas no Brasil no século XIX e século XX. Dá um salve aqui, meu querido. Oba! Ô, gente, tô aqui na Brasil Atual, hein? Faz tempo que tava esperando esse convite, agora chegou. Saloma, a gente vai discutir um tema, pensar aqui um tema que vem bulinando muito, que é, e a nossa dita cultura popular brasileira? E a cultura dita popular brasileira? Eu tô usando sempre esse dita na cultura popular brasileira, porque alguém disse que ela é popular. Né? E aí, para a gente discutir essa coisa de uma branquitude aí, onde coloca sempre o que a gente faz num campinho, na caixinha do folclore ou com menor, entendeu? E erotizando uma cultura que não é feito nesse território, tipo balé, tipo, sei lá, esses que eles trazem aí fora aí e vêm para cá, entendeu? Enfim, e quanto que o que a gente faz, produz, é sempre colocado nessa caixinha do folclore, do menor ou do popularesco, né? Que para mim não está nesse lugar. Então, eu gostaria que a gente começasse a conversar sobre isso. Sim. Então, a expansão colonial, ela não cessou, né? Ela continua em processo, ela se sofisticou, complexificou, mas ela continua ocorrendo, né? Com a diferença é que os colonizadores não vêm mais de fora, né? São colonizadores internos, né? E já são colonizadores internos desde a suposta independência, né? Então é com isso que a gente tem que lidar o tempo inteiro. Agora, aqui embaixo, no chão mesmo, no país real, na sociedade brasileira, onde estão as pessoas que suportam a sociedade, que levam... O Estado-nação ou o país nas costas, tem vários movimentos também, né? Então, estive agora na região onde viveram os meus pais, no Vale do Rio Grande, na região de Boa Esperança, Hidrelétrica de Furnas. Então, fui na casa de um primo, que ele tem um pouco mais de idade do que eu, ele está cego. E ele era pedreiro e tomei uma dimensão de parentes meus que eu não convivi, né? E o que ele me mostrou? Ele me levou no quintal, me mostrou fogão de lenha, e a parte da comida ainda é feita no fogão de lenha, porque o gás está muito caro. Agora, não é que ele usa o fogão de lenha como um manifesto cultural contra o gás de cozinha e contra o uso do petróleo. Há uma experiência, um saber afro-brasileiro de uso do fogão de lenha lá em Varginha, que é uma cidade urbana, uma cidade grande no sudoeste de Minas. E depois ele me levou no quintal, me mostrou a mandioca, uma parte pequena só do quintal. Ele tem mandioca, ele tem romã, ele tem várias frutas, várias coisas. E a hora que a gente ia reentrando na casa, eu vi um botijão com 3 canos entrando no botijão. E eu falei, uai, o que é aquilo ali? Ele falou, ah, isso daí é aquecedor de água. Aí eu falei, ah, é aquecedor de água, a gente só usa água quente e tal, água quente vai para todas essas casas aqui com botijão. Então, aí um monte de galhos secos de café, um monte de restos de madeira de marcenaria. E eles fazem a comida, eles aquecem a água do banho num complexo hidráulico feito com um botijão de cozinha. Nossa. Então, não tem nada dizendo, nós estamos aqui resistindo a uma imposição do uso do gás de botijão. Não tem nada, as pessoas estão vivendo a sua vida, fazendo suas coisas. Reinventando mediante a própria dificuldade gerada pelo consumo de gás de cozinha, pelo um exagero de lucratividade das empresas, sobretudo agora nesse momento de liberalização absoluta da exploração de todo mundo, mas que exacerba a condição dos mais pobres, né, em termos de produzir miséria onde só havia pobreza, né? E é essa a nossa experiência, né? Eu era bem pobre lá em Passos, a gente tinha uma casinha que a minha irmã, que era doméstica aqui em São Paulo, comprou. E aí quando a gente veio para São Paulo a primeira vez em 71, em São Paulo, eu descobri que eu era pobre, mas que tinha gente mais pobre do que eu, que era miserável, que vivia a 50 metros da minha casa e que ia na feira. E eu mesmo, em algum momento, quando meu pai estava desempregado, também tive que ir na feira catar xepa, né? Então, o que é isso, né? Que sociedade é essa que pega a gente, que saiu despossuída de 400 anos de escravismo sistêmico e transforma essas pessoas que eram despossuídas em pobres para depois transformá-las em miseráveis, né? Então, porque o miserável, o pobre, ele tem muitos sistemas, né, comunitários de solidariedade, de sobrevivência. Ele consegue produzir algumas coisas, algumas riquezas, né? O pobre, às vezes, tem autonomia. Por exemplo, no meu quintal, lá em Passos, tinha um chiqueirozinho, tinha abacate, bananeira, tinha abacateiro, bananeira, goiabeira, tinha várias árvores frutíferas e tinha o canteiro, que eu é que era responsável, eu e meu irmão, de molhar as plantas, aguar todas as tardes. Mas em São Paulo, o terreno para onde nós mudamos não dava nada. Ele era nos fundos de um córrego e era um barro preto, morto, fedorento, né, poluído. Então, como é que pessoas pobres, para melhorar de vida, hipoteticamente, migram para uma região mais urbana, mas deixam de ser pobres para serem miseráveis, né? Então, também, como reverter isso? Como compreender isso? Como também criar formas que não sejam capturadas pelo individualismo? Como aprender as coisas e socializar? Como reaprender ou como manter algo que nós já tínhamos como tecnologia de vivência, não só de sobrevivência, mas de vivência, porque sobrevivência é quando você está escapando da morte todo dia, isso é sobrevivência. Vivência é quando você assenta, né? Então, como produzir experiências de vivência, reproduzir e projetar no tempo? Esse tem sido o desafio das pessoas socialmente excluídas. Nossa, Saloma, é louco, né? Porque a gente trouxe uma questão aí para pensar a nossa cultura dita popular brasileira e você abriu um leque de, uma... Que é isso mesmo, vivência, né? Eu tenho dizendo que esse tema vem me embulinando muito. Eu cresci num terreiro de Candomblé Angola, sem nunca saber das insígnias de poder. Enfim, eu só estou vivendo, estou comendo caruru, entendeu? Como criança, colocando as roupas performáticas, né? Porque no terreiro da minha tia você bota as roupas, né? A criança bota a capa de São Cosme e São Damião. É muito louco, assim, sabe? E ela troca várias roupas e ela tem um cajado. E é louco quando a gente faz essa pergunta e você traz uma vivência da sua história, e aí me faz repensar ainda mais, com mais profundidade, na potência do que é essa cultura de vivência, que é o que eles chamam de dito popular brasileiro, e ver esse lugar de uma potência que até então ainda estava nos campos políticos do colonialismo, sabe? É defender, não tem que defender, tem que ter, tem que... Sabe? Nossa... Ah, outra coisa seria a cultura artística de gente pobre, ou de... Exato. Né? É. Agora, cultura mesmo é isso, né? É. Meu sobrinho chegou lá em Passos e uma das primeiras vezes que eles foram, né? E voltou encantado para... A gente estava na série, ele voltou encantado, falando assim: gente, o vô Antônio é o maior esperto. Por quê, Saulo? Ele fez um buraco no chão para guardar a água. Ele nunca tinha visto um poço. Nossa, que incrível, meu. Ai, ai, ai. Bem, ó, a gente tá aqui também Mas com... A cultura artística popular, que são esses saberes indígenas e africanos, de projetar imagens, sons, isso é um outro campo também muito importante, muito rico, para nossa sobrevivência, porque está relacionado a um tipo de alimento que alguns gostam de chamar de espiritualidade, e eu, sinceramente, não tenho nenhum nome assim que eu acho que seria adequado para dizer. Mas a expressão, para nós, tem sido um elemento tanto que nos conecta entre nós mesmos, como nos coloca, de alguma maneira, alinhados com uma experiência histórica no tempo longo, e uma elaboração ou uma compreensão filosófica da própria existência, que aí tem gente que chama de religiosidade e tal. Ai, gente... A gente está aqui também, além dos parceiros todos da Inquimpa, com o Rafael Galante, né, gente? E a gente não vai deixar ele passar imune, não, de fazer uma pergunta para o nosso Saloma. Fala aí, Rafa, a partir desse tema que você também já participou aqui, já falou a respeito, faz aí as suas questões para o nosso mestre Saloma Salomão. Eu queria que você aprofundasse essa discussão sobre a cultura artística popular, porque eu sei que você tem uma crítica muito... importante sobre os fenômenos de expropriação dessas culturas artísticas e a relação dessas culturas artísticas no seio dos imaginários que essas elites expropriadoras brancas constroem justamente para justificar e quase tornar ético coisas que são absolutamente antiéticas, né? A sociedade de consumo, né, que é o que a gente vive, tem um afã para transformar tudo em produto para vender, né? E isso está posto para a gente também, né? A questão, o que às vezes é terrível, um procedimento que foi se consolidando ao longo do século XX, que é como transformar uma prática de um grupo de pessoas em algo que pode ser transformado em produto e consumido por pessoas que não têm nenhuma relação com aquela criatividade, né? Então, isso é às vezes visto como uma coisa positiva e a possibilidade de você poder comunicar uma certa prática, um fazer, um saber, uma visão de mundo para alguém que é diferente de você. Mas o que se observou é que isso poderia ser gerar riqueza, sustento, prosperidade para aqueles que são os criadores e os mantenedores daquela prática. Mas o que se observa é que os de fora que vêm, que têm domínio do recurso tecnológico, do recurso financeiro, do mercado de consumo daquela prática, é que ficam com dinheiro. Então, é muito bonito poder ir ver Lia de Itamaracá, poder ver os grupos de jongo, os grupos de portadores de culturas milenares e que são sintetizadas às vezes como um espetáculo tal, mas você vai ver que por trás daquela gente ali negra, pobre, afro-indígena, periférica, nananã, tem os empresários do entretenimento que ficam com 70%, 80% daquele recurso, pagam uma merreca, pagam sempre menos, vivem muito bem numa área geográfica da cidade onde a expectativa de vida é de 80 anos, né? E às vezes até cerceiam aqueles jovens que estão emergindo naquelas comunidades e que poderiam exercer esse papel, né, de mediadores. Então, sobre expropriação cultural, Ney Lopes, enfim, o povo lá do Rio ligado ao samba, começou a falar, fazer crítica a Rio Tour na década de 70, né, quando eles perceberam a industrialização do carnaval, né? E é um drama que vem até hoje, né? E é muito difícil fazer esse debate, porque os agenciadores de espetáculo, de cursos, de formação, eles se fecham entre si, eles tornam a nossa narrativa ilegítima e ameaçadora, e ela de fato é ameaçadora, porque ela está tocando em relações de poder históricas, né? Então, isso é um pouco o que a gente vive. As políticas culturais de Estado, elas poderiam diminuir um pouco esse fosso. E, em certa medida, as leis de fomento estaduais e municipais, elas mudaram um pouco as relações de poder em São Paulo, no estado de São Paulo e no município de São Paulo, porque permitiram, de alguma maneira, alguma brecha para esses jovens negros, negras, periféricos e periféricas acessar um recurso financeiro que antes só era acessado por uma classe média uspiana, puquiana, branca, vivendo num eixo entre Pompeia, Lapa, Perdizes e Vila Madalena, né? Então, isso mudou um pouco as relações de poder. Se você vê um fenômeno como o Gota d'Água, que é feito por um jovem negro nascido em Mauá, na periferia da indústria paulista, e que um grupo de 5 jovens... Para mim, hoje, é muito interessante ver 2 experiências... Uma é Racionais, a outra é o coletivo negro. Uma é música urbana, outra é um teatro negro urbano. Forma de música urbana feita com os elementos, né, de música negra estadunidense, jamaicana, nananã, e uma experiência de teatro que quebra um padrão de domínio que até então era feita só por jovens ou por homens velhos, porque a maioria dos grupos de teatro são organizados por homens, e homens relativamente poderosos que escrevem artigos para a Folha de São Paulo, escrevem teses, dissertações, dão aula na USP e às vezes saem da USP para outras instituições de arte e cultura, instituições públicas, instituições privadas. Mas houve um padrão, né, de uma mudança nesse padrão. Então, tem três experiências que eu acho que podem ser muito relevantes para compreender essa dinâmica cultural surgida com o mínimo de democratização da política pública de cultura. Então, Capulanas é uma outra experiência de cinco jovens negras da Zona Sul que constituem um grupo de teatro em 2010, por aí, e que durante 10 anos conseguem, ano após ano, reinventar o seu próprio trabalho, criar uma geografia de comunicação tão ampla que chega nos Estados Unidos, que chega na costa índica da África, chega em Moçambique e chega fisicamente. Não chega só através da rede, né? E o trabalho do coletivo negro e uma nova expressão dentro do coletivo negro, que é o Gede Oliveira, e que pega uma peça de dois artistas brancos e insere corpos negros e pergunta para a própria linguagem qual é o lugar dos corpos negros no saber fazer teatral brasileiro, né, que cria um debate, né, uma reflexão sobre os lugares determinados e as possibilidades de confronto com o poder. O poder cultural, a hegemonia, ela é muito difícil porque tem uma mística em torno das artes, que seria as artes são os lugares de convívio. Tem uma idealização, um certo romantismo de supor que o campo das artes também não é um campo político, né? Não é um campo de disputa, não é um campo de tensão e de conflito, né? O que eu acho que é inovador nesse, seja Racionais, seja Capulanas, seja coletivo em Quimpa, seja em Quimpa, seja coletivo negro, é revelar que a cultura é também um lugar de relações de poder. Queria só relembrar uma frase que você falou agora há pouco, sobre a expansão colonial não cessou, ela se modificou, se complexificou. Então, eu já vou cruzar todas as perguntas aqui junto, que aí eu sei que você vai... Uma coisa é comentar mais sobre isso. A outra é, existe política pública nesse território chamado Brasil? Ou existe política colonial de exploração? E, peraí, mais uma coisa... Me lembro, naquele encontro que a gente teve lá na casa do Vinícius, você falou, fez a seguinte pergunta: quem vai pular nu nessa piscina seca com a gente? E tá aí, é isso. Segura um pouquinho, segura um pouquinho. Vai bulinando aí, segura um pouquinho, a gente vai escutar uma música do Saloma, vai refletindo sobre, porque o negócio tá chapa, tá quente. Por que ter a noite? Por que ter tremer a morte, pra que tremer as mãos. Uma canção açoite que desafia a sorte e reafirme o não. Direto ao coração, desmascarar o vício, princípio e precipício do tédio e da prisão. Direto ao coração, desmascarar o vício, princípio e precipício do tédio e da prisão. Talvez o amor. Acabamos de ouvir Por Que Verter a Noite, segunda faixa do sexto CD do Saloma Salomão, com a participação da banda Al Andaluz. Notas Tortas da Madrugada, Canções e Letras, gravado ao vivo na Fábrica de Cultura do Jardim São Luís. Assim, antes de você responder essa pergunta espetacular que foi da Su, né, que na verdade foi uma série de informações, enfim, fala um pouco desse CD, né, não é o último, né, como eu disse, é o sexto trabalho, enfim, coloca aqui. Bom, esse CD ele foi gravado nessas condições que você falou, em um equipamento de cultura feito pelo governo do estado e explorado por uma ONG. É um espaço muito importante lá na Zona Sul. Ele foi construído ao lado do cemitério do Jardim São Luís. O cemitério do Jardim São Luís ficava na frente da última casa que eu morei em São Paulo antes de mudar para Passos, novamente, em 1977. Ele foi construído ali porque a polícia e os grupos paramilitares mataram tantos meninos que não dava mais para enterrar no cemitério de Santo Amaro e no cemitério de Campo Grande. Então, eles tiveram que, às pressas, construir um cemitério. E esse cemitério ele já é cheio. Então, simbolicamente, é uma espécie de compensação que esse estado de anomia, que a gente chama de governo brasileiro, produz para aquelas pessoas que estão ali. Mas uma vez colocado lá, ele foi obrigado a assimilar uma quantidade grande de jovens, pobres, negros, de origem indígena, brancos do pé sujo que vivem ali e que usam a linguagem da arte para sobreviver, para se comunicar. Então, revela uma tragédia social que é uma violência de Estado programada para ceifar uma quantidade razoável de vidas que não terão espaço no mercado de trabalho com a desindustrialização. Então, o Estado precisa produzir essas mortes para fazer o controle social, mas tem aquele centro cultural lá. E lá tem um estúdio de X quantidade de canais, e que eu levei lá um projeto de gravar um disco ao vivo. Eles disponibilizaram um equipamento, nós fizemos um show, né, capturamos todo o áudio, e depois o Wilson Costa fez a mixagem e masterização, e a gente põe para circular na internet gratuitamente, pode baixar, pode mandar para os amigos, pode usar do jeito que quiser, recortar, colar, não tem problemas de direitos autorais, contanto que nos que remeta à fonte, né? Então, é isso, eu respondi? Sim. É. Eu sempre viajo muito. Meus amores, minhas amoras, agora a gente tem uma grande novidade. Sim, a gente agora possui o endereço virtual na qual você pode contribuir com a gente para a produção dos nossos podcasts que a gente faz com tanto amor, dedicação e na raça. O endereço é abre.ai/quicante e a gente vai poder, a partir da sua contribuição, continuar aqui nas nossas doses únicas de garrafadas e bolimentos. abre.ai/quicante. Diáspora. E aí, retomando, né, a pergunta da Su, fala aqui, Su. Então, mencionei três pontos. Um é essa expansão colonial, se complexificando. A questão de políticas públicas ou políticas de exploração. E, especificamente, não só, mas também no campo da arte, né, educação. E a piscina seca. Né, quem vai pular nessa piscina seca, nus, com a gente? O Marx e o Engels, eles como caras assim, interessantes, embora muito eurocêntricos, até germanistas, assim, né? Mas eles indicaram duas coisas muito importantes. Primeiro, como o capitalismo funciona enquanto sistema mundial e como o capitalismo gerou um outro fenômeno de domínio de populações inteiras que eles próprios chamaram de colonialismo. Tem dois livrinhos, Colonialismo 1, Colonialismo 2. Né? O problema desse modelo de domínio não é tanto da imposição da violência, nem nada, mas é de impor a ideia de que só existe um jeito de viver, que talvez a gente possa chamar de captura da subjetividade ou qualquer coisa assim, né? Então, essa imposição de que só há um jeito de viver e o jeito de viver é esse, é organizando espaço em território, criando fronteiras, armando parte da população para reprimir o inimigo suposto externo e o inimigo interno ou os inimigos internos, de que todas as relações têm que ser pautadas por um valor numérico, monetário, e de que a vida dos humanos propriamente não importa tanto, nem a vida do planeta, nem a vida dos humanos, nem a vida dos inumanos, nem a existência das coisas materiais e nem a existência das coisas imateriais. Essa é como se fosse uma espécie de mágica, que depois que você é educado nessa chave de entendimento do mundo, é muito difícil fazer um exercício imaginativo diferente. Então, o único jeito possível que eu entendo seria construir práticas, ensinamentos para as crianças, que ensinasse as crianças desde muito cedo a imaginar um mundo que não é esse. Mas, ao mesmo tempo, imaginar um mundo que não é esse e ver esse mundo tal como ele se apresenta, como ele é injusto, como ele é violento para alguns, ele é injusto para alguns, ele é violento para alguns, e como ele é bom, ele é livre, como ele é generoso para uns poucos. Mas aí seria um outro tipo de educação que a escola, essa escola do modelo ocidental que está ligada ao próprio capitalismo, ela não pressupõe, porque a escola também ela foi pensada como uma fábrica de modelação dos corpos e do pensamento. Isso, vendo os meus netos hoje, é isso que às vezes eu fico pensando. Se nós, da minha família, o meu filho, minha nora, né, todo mundo, poderíamos ir construindo para aquelas crianças um jeito de elaborar o mundo que não fosse totalmente capturado pelo... É claro que eles vão ver o Wakanda, e eu também fui ver o Wakanda, entendeu? Eles estão no mundo, eu também estou, né? Mas se desligasse um pouco da chave de subjetividade colonizada, programada. Saloma, a gente está chegando ao final. Ai, Saloma. Meu, a gente não tem palavras para agradecer aqui, sua conversa, essa sua bulinada nessa dose de garrafada, porque hoje eu acho que não foi dose não, hoje foi a garrafada, foi a garrafa inteira. Muito obrigada. De a gente pensar a respeito disso. Uma mordida de pimenta ainda. É, enfim. E assim, só para finalizar, você tem alguma referência que a gente possa buscar nesse campo da pedagogia, da cultura dita popular brasileira? Enfim, coloca aqui as suas referências. Não tem referência, não. Talvez ler a dissertação do Rafa seja bom. Se tiver interesse e tempo, pode ler também a minha dissertação de mestrado, que chama Polifonia do Protesto Negro. Pode ler Negras Insurgências, mas pode continuar inventando. Essa ideia de Quimpavita é muito bonito, né? Um martírio, né, de uma mulher preta que conversava direto com Jesus sem intercessão dos caputinos e jesuítas, né? Que organizou revoltas no Congo. Essa ideia dessas mulheres, digamos assim, signos, né? Mulheres signos, né? Que fugiram da morte, mesmo tendo sido mortas, elas mandaram mensagens, né? Então, isso já é muito bonito reinventar com uma mulher do Congo, né? Já Beatriz Quimpavita. Olha só, é louco, né, Dona Beatriz Quimpavita, Dona Beatriz Nascimento. Uhum. Mulheres que fogem da morte, né, mas uma hora a morte chega, porque a morte chega mesmo, né? Mas confrontar a morte eu acho que é a coisa mais bonita que tem. Eu não sei se a Dadá fugiu, eu estou dizendo que a Dadá fugiu, mas quem fugiu mesmo de Angicos... quando boa parte do bando do Lampião foi morto, foi a Maria Bonita. Eu acho que a Dadá também fugiu. Elas foram mortas depois. Quando a gente vê aquela fotografia daquelas cabeças, onde as cabeças delas também estão, é porque eles juntaram pessoas que tinham sido mortas em diferentes lugares, em diferentes condições, para fazer a fotografia, né? Mas eu estou viajando nessa ideia de quando a morte chega para as mulheres, e a morte nesse momento, nessa sociedade, é o que se impõe às mulheres no seu processo de emancipação atual, a resposta masculina é a eliminação física. Quando a morte chega e as mulheres fogem, como será que elas vivem esse tempo da fuga? Demais, Salomão, você colocar isso, porque a gente está pensando em colocar aqui o tema Mulheres no Cangaço, porque a gente teve contato aí com uma moça que pesquisa isso, e eu achei muito bacana você trazer essas mulheres, e também naquela chave também, já que a gente comentou, né, nas conversas aqui paralelas sobre o Luiz Rufino, uma frase muito bacana dessa questão da morte, né? Porque a morte, nesse livro que ele traz da Pedagogia das Encruzilhadas, e até o Fogo no Mato também, ela não é um contrário da vida, porque o contrário da vida é viver em desencanto. Então, como que a gente se mantém encantado, né, nessa sociedade que o tempo inteiro quer nos desencantar? E é isso, gente. Por hoje é só. Vamos finalizar, bulinado. E a gente volta daqui a pouco com mais bulimentos. Você ouviu... Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora.